Imagem, com emissoras, o Birubá e Amizade. Ao toque de 5 segundos, desfaça a rede EPU de rádio. Muito bem, gente, vamos lá, vamos em frente. Sequência aqui no Bom Dia Autos aqui. Você acompanha na manhã deste sábado, 22 graus de temperatura. Nós estamos para a Agrobixen na cidade de Itapera. Isso, dá uma passadinha, confira as promoções e as ofertas que a Agrobixen tem para você. Chega por lá hoje, isso, dá uma conversando lá com o pessoal. Tem sugestões de presentes para o Natal. Isso, a sua vida também, tá? Isso aí. E chega por agora, você estava escutando lá o Bom Dia, lá com o Ney, na casa do Dubai, na casa do Zé. E aí você ganha um brinde, viu? A Lidiana reserva um brinde aí pra você lá na Agrobix, tá bom? Também nós estamos para as farmácias de São João, em 3 endereços atendendo você em Iberubá. Destaco ainda o supermercado Casa do Chimarrão. Agropecuária do Jajala, na rua Mauá, esquina com a Ida Pernas. A LB Soluções apresentando para você a Via SAT, é a internet via satélite para você. Ligue para o 51 994020165. E ainda farmácias de São João em 3 endereços e o Bazar Toque Mágico, que espera para você neste sábado. E para, olha só, linhas de enfeites de Natal, ainda você que não comprou, aproveite a promoção, 30% de desconto junto ao Bazar Toque Mágico. Confira as ofertas imperdíveis das farmácias São João. Aqui tem qualidade e economia. Fralda Pampers Compostec Bag, R$ 52,90 cada. Desodorante Rexona Aerosol, 150 ml, só R$ 9,90 cada. Toalhas umedecidas Snow Baby, com 140 unidades, só R$ 8,90 cada. E diversas opções para presentear quem você ama. Acesse sãojoãofarmácias.com.br, baixe o aplicativo ou peça uma tela entrega. Aproveite, rede de farmácias São João, cada vez mais perto de você. Tá certo, um abraço para o Arumi Oliveira, Leomar Aldels, bom dia, um feliz fim de semana, abraço. Salete Finkler, bom dia, abençoado sábado para todos que estão aí na escuta, em Cruz Alta, ela está acompanhando a gente. Legal, um abração para vocês aí, tudo de bom, tá?